perfume pra me enfeitiçar. Uma flor dos cabelos. Hoje eu quero te amar. Vai fugir do coração. A gente já não faz amor com desejo no olhar. Hoje eu volto pra casa cedo pra acabar com o nosso medo. Hoje eu quero te amar. Vai ligando o chuveiro, prepare o jantar. Põe o vinho no gelo. Hoje eu quero te amar. O batom que eu gosto pra eu te beijar.